Aperta Select, estamos começando mais um episódio do Download News. Dessa vez vamos tratar de lançamentos, notícias dessa semana até 5 de abril de 2009 e lançamentos de jogos. Dessa vez a gente vai tratar sobre lançamentos de semanas e notícias, das outras não, né? Exatamente. Olha só, é tudo uma questão de semântica. Hoje, especificamente, nós vamos tratar das notícias de 5 de abril de 2009, o que não foi feito nos outros Download News até hoje. Até, olha só, cara, nunca fizemos um Download News sobre essa semana. Cara, esse Download News que você vai escutar agora é diferente de todos os outros, já fez até histórico, hoje. É histórico, cara. Esqueça tudo que você já ouviu sobre o Download News, cara. Esse é o episódio, tá entendendo? Exatamente. Vamos começar então com os lançamentos. Primeiramente, os multiplataformas. Nós temos aí, né, The Godfather 2. O Pai de Deus 2. Godfather 2. 2. Godfather 2. Vou frisar, né? Vamos frisar que é o 2, não é o 1, né? É o 2 pra PC, 360 e PS3. Temos Godfather 2. Né? Temos também Chronicles of Riddick. Olha só. Para 360, PC e PS3 também. Uhul. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre ele? Então, eu quero muito jogar, né, velho? Ao contrário do... Tu não quer muito jogar. Eu quero, velho. Sério mesmo. Sério? Sério. Caraca, você jogou o primeiro? Joguei, não, e não gostei tanto assim. Olha só, Pablo, você é uma pessoa que falou que não tem necessidade de tripas em God of War. Considero que você fala. E que comprou o GameCube por causa de Pilot Wings, um jogo que, como eu já disse anteriormente, eu não fazia ideia que existia. Não vou entrar no mérito do que não conhecia, né, cara? Com o Fred é complicado, né? Ok, vamos continuar então com os amigos. Nós temos também Flock pra PC, 360 e PS3. É aquela visão, como fala, SimCity, que tem que resolver puzzles. Cara, mas é Flock, a primeira coisa que tu lembra é aquelas porcarias daquele filme que passa na sessão da tarde na Globo, tá ligado? Flock, minha amiga, né? Foto André. É. Caraca, a Foca André é fantástico. Temos o maior lançamento dessa semana, né, multiplataforma, para 360, Wii, PS3 e Nintendo DS, que é o Hannah Montana, The Movie. Caraca. Nossa, cara. Já estamos todos com os ingressos previamente comprados, né? A gente já tá fazendo o vídeo, né, da MTV especial de 3 horas de duração sobre Hannah Montana, The Movie. Na verdade, a gente divide em 3 semanas. A primeira semana a gente vai falar de como tudo começou, né, do seriado e tudo mais. Na segunda a gente vai falar sobre o filme em si, e na terceira a gente vai finalmente, né, quando o hype já estiver no máximo e todo mundo esperando mesmo, a gente fala do jogo realmente. Não, na terceira, também no finalzinho vocês conferem que a gente vai falar sobre todas as fotos que vazaram dela pelada na internet. Exatamente, claro. Aguarda. Embora ela provavelmente seja menor de idade, ok. Ah, tá, não, meu, a da Montana é que nem Malhação, cara. Ah, cara, 35 anos fazendo papel de 12. E, de verdade, agora realmente, não é uma ironia, um dos maiores lançamentos, acho que o maior lançamento da semana pra mim, que é Guilty Gear XX Accent Core Plus. Só pra você, né? Exatamente. Que bom que ele especificou que é pra ele. Pois é, eu especifiquei mesmo, é pra mim mesmo. Pra, só pra PSP? PSP e PS2. Ah, sim, então. Olha só, vou poder jogar. Ah, por isso que é, né, o melhor lançamento pra você. Não, tem outros jogos que eu poderia jogar também, além de Guilty Gear XX Accent Core Plus, mas é Guilty Gear. Além de eu poder jogar. Agora vamos para os exclusivos da semana. Para computador nós temos Elven Legacy. É um jogo, né, tipo elfos e magia, né? Extremamente genérico, pelo que tudo indica, pelo que o nome e a foto indicam, e o trailer também, de certa forma. Temos também Company of Heroes, Tales of Valor. É uma nova expansão, será? Sim, sim, uma nova expansão. É a segunda expansão desse standalone famoso aí, né? Sim, sim, Cobra Veiras. Muito bom. Diz André que é, né? É um dos poucos jogos de estratégia que me interessaram. Cara, e a Segunda Guerra Mundial? Ou, o evento mais lucrativo pra indústria de games foi a Segunda Guerra Mundial, de longe, cara. De longe, velho, de longe. Não tem lógica. O que seria do mundo dos games sem a Segunda Guerra Mundial, né? Estão precisando fazer uma nova guerra pra conseguir novos pois títulos, é, né, cara? Porque hoje guerra não tem graça, velho. Vai todo mundo de longe, só você aperta o botão, estrampa aí. É, tipo, hoje a guerra é soco fraco pra frente, chute fraco, soco forte, supercomputador da NASA explode o Iraque, sabe? Melu pra frente, bolinha, né, cara? Já era. Pois é, cara, não tem mais graça, não. Eu ainda quero ver um simulador de guerra desse na porrada mesmo, tipo, sabe, medieval, assim, mas enfim. Temos também pra PC, e esse é o nome mais legal da semana, Hell Dourado. Olha só, hein? Hell Dourado? É que é um jogo de faroeste, sabe? Tipo, aquela época dos Estados Unidos e tal. Mas pelo e que, aí... que eu tava dando uma olhada nesse jogo, ambientados no Velho Oeste, mas de ação e estratégia. Então ele pareceu muito com a premissa de Desperados. Desperados, um dia faremos um cast sobre Desperados. Ah, muito bom, cara. Caraca, a capa dele é Desperados total. E olha essa screen, cara, parece muito com o Doc do Desperados e a mulherzinha que eu esqueci o nome. Desperados, é Desperados, com certeza. Meu Deus, meu Deus. Aí eu estou pensando, será que isso é uma continuação, né, já que Desperados 2 dizem que foi uma merda? Caraca, é Desperados. Eu tô achando que isso é uma continuação. É igual, é Desperados, é o John Cooper. Muito bom. Caraca, tá bom, gente. Será que tá feliz? Já, sabe, podemos continuar. Não, se esse for Desperados, aí sim, esse é o maior lançamento da semana. Com certeza. Não, é sim, olha só, o nome dele é John Cooper's Real Dourado. É? Caralho, Desperados. Caralho, os gráficos estão tribom, velho. Eu só queria fazer uma piadinha com o nome, que eu acho engraçado, velho. Não, cara, mas Desperado... É, não ganha piada, desculpa. Não ganha, você perdeu, cara, você perdeu. Tá, não, ok, o mundo é triste, é assim mesmo, vamos continuar então. Temos pra computador também DCS Black Shark. É um jogo de helicóptero, single player, missões e etc. Mas é de helicóptero de guerra, né? Não, é helicóptero, tipo assim, você pega a Sabrina do Pânico, aí vai na casa dela do helicóptero. Pô, cara! O seu escroto. Até aquele sincopter. Pra PS3, nós temos de exclusivo Ragdoll Kung Fu, Fists of Plastic. Ah, sim, Ragdoll Kung Fu é bom. É, Ragdoll é aquele jogo esquisito, né, que a gente jogou no Sakaz uma vez, um tempo atrás. Tipo, online, você faz um personagem todo esquisito lá. Não, mas ele é engraçadalho? Gente, é meio comédia, assim. É que é Fist of Plastic, então... Ele é propositalmente esquisito, sabe? O design dele, assim, é os personagens anormais, aquela coisa toda de propósito. Eu não achei muito legal, não, mas a jogabilidade dele parece interessante. Eu acho que pra quem joga online deve ser muito divertido. E temos também, né, pra 360 de exclusivo, temos nesse dia 7, Ninja Blade, né, Paulo? Tá, então você tá esperando que eu fale alguma coisa? É, sei lá. Quem tem que falar alguma coisa? Isso aí é o maluco do André, que é o único que acha que tá à vontade de jogar. Cara, sério, não, foi muito bizarro, porque, tipo assim, o vídeo, o Diego Paulo falando, tá muito bom, não empolga, não sei o que lá, e eu vendo as imagens, meu Deus! Mas joga, eu acho que tu tem que jogar mesmo, cara. Acho que tem que jogar, tem que casar uma vez na vida e escrever um livro, tudo bem. Três coisas pra você fazer na vida, né, cara? Pra PSP de exclusivo, nós temos Dragon Ball Evolution, olha só, adaptação do filme. Finalmente, cara, né? Mas vai ser como? Ele vai ser tipo Street Fighter The Movie, assim, vai ser tudo com personagens de verdade, esse jogo? Pois é, vai ser baseado no coisa, deve ser um joguinho de luta, né? Jogo de luta mesmo. Ah, tá. E tá, os personagens estão bem caracterizados com o dos filmes mesmo. Ah, tá, tô vendo aqui, tá bizarro, nossa. Não. Será que quando lançarem, tipo, Dragon Ball Budokai 98, eles vão incluir os personagens do filme também? Né, Goku versão do filme e tal. É, Movie Goku, Movie Pico. Ah, meu Deus, eles são digitalizados, eu fiz uma piada e acertei. Isso vai ser um demônio. E temos também Hammering Hero pra PSP, né? É, beat'em up de comédia, parece engraçadinho em visual anime, dois jogadores, sem fio, né? Vejo que vocês se empolgaram muito dele. Desperados! Pra Nintendo DS, nós temos WarioWare Snapped. WarioWare já é uma série assim, famosa, começou a ser lançado no Game Boy Advance, mas, cara, a GameSpot não deu uma nota muito boa pra ele. É claro que, assim, notas oscilam, né? Você não pode depender só de uma nota. E temos também... Vai ter cidades que tiveram nos outros jogos. mas... Caraca, vai ter aquela cidadezinha que você salva o Doc, sabe? Que ele tá sendo enforcado. Olha, não, velho. Nossa, cara, eu quero muito jogar isso. Ah, meu Deus. E também Riven Heaven pra Nintendo DS, de exclusivo. Você joga a parte de ritmos musicais usando o DS. Bom, de lançamento da semana, cara, acho que Godfather, Guilty Gear e Eldorado. Eldorado, cara, Eldorado. Vamos então às nossas notícias dessa semana. Então, alguém quer começar aí? Nessa semana, né, do semana que passou agora, de 1º de abril, tivemos um monte de notícias falsas, como já era de ser esperado, né? Muitas brincadeirinhas engraçaralhas e tal. E eu li uma notícia que eu pensei, assim, no momento, que era uma notícia de 1º de abril. Inclusive, o site no qual eu li anunciou, assim, pode ser que seja uma notícia de 1º de abril. Mas não é depois disso. Eles confirmaram a notícia que era verdadeira e que foi anunciado um novo Silent Hill, dessa vez exclusivo pra Wii, chamado Silent Hill Shattered Memories, ou Memórias Estilhaçadas, ou coisa do tipo. Uhum. Que vai ser o seguinte, não vai ser nenhuma sequência, nem um prequel, nem um remake, nem um port de nenhum jogo Silent Hill. Vai ser uma reimaginação do primeiro Silent Hill, do Harry Mason, procurando a filha dele pela cidade e tudo mais. com jogabilidade de Wii. Então, assim, o que o pessoal disse é que você vai jogar o mesmo jogo com o Harry Mason, com os mesmos objetivos e tudo mais, só que vão acontecer coisas diferentes que vão te surpreender. Deve ser que nem aquele filme, A Morte Pede Carona, que eles fizeram remake agora, que eles alteraram coisas do final e tal, apesar do filme ser fiel em alguns pontos, outros foram drasticamente mudados de propósito pra surpreender o fã clássico da série. É, eles dizem que vai ter uma parada maior, assim, de você entrar na cabeça do protagonista e vivenciar, sabe, a doideira dele lá e tal. Mas pera aí, quando a gente tá falando de Silent Hill, às vezes quando ele fala que você vai entrar na cabeça dele, é uma metáfora, sabe? Pode ser literalmente. Não duvido nada que seja, sei lá, um jogo de light gun, assim, com Silent Hill, não duvido. Mas, esperando que não seja, vai ter 1 milhão de minigames, né, com Chuck, sacudir no Chuck, etc. Pra qualquer coisa, né, tipo, vai, abre a porta e sacode no Chuck, né. Anda, sacode no Chuck. Fica quieto, Marisa, sacode no Chuck. Mas, nas revistas que saiu essa matéria que vai ter o Silent Hill pra Wii, eles também falaram que não vai ter combate. Tipo, quando você encontrar inimigo, você não vai combater com ele, você vai ter que correr, fugir. Olha só. Como assim? Até na Kotaku eles estavam ironizando, falando que como é que vai vencer um chefe? Você anda em círculo nele até ele ficar tonto e cair? E outra coisa que eles falaram é que uma coisa que é clássica já do Silent Hill, que você nunca vai encontrar uma porta que você não pode abrir. Então, isso é uma merda, porque os melhores momentos do Silent Hill pra mim é quando eu tentava abrir uma porta e ela estava trancada. Sim. Dava uma, tipo, uma sensação de paz, assim. Ufa, trancada. Aí, quando eu encontrei uma porta aberta, ah, não, uma porta aberta. Mas sobre ver seus chefes, talvez eles façam que nem Resident Evil 4, de, tipo assim, aquele chefe escorpião lá, que você tem que ir fugindo do cara, sabe? Uhum. Aí você vai e derruba o extintor lá de nitrogênio líquido, sei lá, e o cara congela. Provavelmente vai ser uma parada mais de exploração mesmo, mais psicológica. Provavelmente, se não vai ter muito combate, provavelmente vai ter muito menos inimigos também, né? Provavelmente os inimigos é pra você evitar de você ir em algum lugar, ou então fazer você pegar um caminho diferente. Né, no final não vai ter combate, não vai ter inimigo, tipo, vai ter só portas abertas, assim, num quarto escuro. Cara, assim, não, velho, eu consigo imaginar um jogo que tenha desafio sem ter combate, sabe? Tipo, eles podem... Monkey Island da vida não tem combate, quer dizer, tem o combate lá, mas vamos supor um DD, sacou? Não tem combate. Se vocês fizeram um jogo no estilo mais adventure, mais exploração, mais uma parada psicológica, não vai precisar realmente. É, realmente. É, eu acho que pra isso que tá caminhando, é uma coisa mais psicológica e com vários puzzles pelo caminho. Nintendo virou a casa dos remakes de survival horror, vocês estão percebendo isso? É verdade, né? É, mas igual a gente já comentou na aula de news passado, tá virando muito caça-níquel, né? Só pegando grandes títulos e... Fazendo a versãozinha, né? É. Ah, não, com certeza, cara. O Wii tá vendendo horrores pra caralho. Todo mundo quer uma fatia do mercado, né, cara? Não adianta. É o normal. Só pra moldar muito bem essa parte de sucesso do Wii, o cacete. Eu tava lendo hoje que o Mad World, que a gente falou super bem, que era um jogo hardcore pra Wii, cara, reduziram o preço dele em 10 libras no Reino Unido inteiro por baixas vendas. Caraca. Pra mim, era um jogo que ia vender horrores, cara. Coitado, Zé. É por causa do público, né, cara? O público do Wii não é o... A gente reclama, né, cara? Mas olha só, tá a prova aí, né? Porque o pessoal não quer mesmo. O pessoal que compra coisa pro Wii é pessoal família mesmo. Você encontrar que o mercado já moldou essa imagem do Wii, né? Que o Wii é pra pessoal, então até os gamers, eles pensam no Wii como um jogo, um... Até assim, né, cara? O Mad hoje, ele é violento, mas não chega nem perto dos jogos mais violentos aí dos outros consoles. E teve protestos e tal pra ele tá saindo do Wii, então já tem essa imagem formada. Verdade. Próxima notícia então, Fernando, por favor. Todo mundo sabe, né? Moída aí, falida, tudo mais. Vendida a preço de banana. Mas agora, nessa semana, o MK Team, o pessoal do Mortal Kombat, eles querem sair da Midway, porque eles estão reclamando que eles estão muito frustrados com o caminho que a Midway tá tomando, né? E como é que funciona isso? A Midway não tá tomando caminho nenhum, ela tá falida. Exatamente. Segundo a lei norte-americana de falência, ela só sai do mercado depois que ela conseguir achar uma forma de quitar as dívidas com os seus credores. Ah, tá. Então, tecnicamente, ela continua com as franquias dela, ela pode continuar lançando o jogo durante 2 anos. Ah, só que... Ela pediu falência, só que ela não tá por fora ainda do mercado. Ah, entendi. E o MK Team tá reclamando muito dela, que falta de pagamento, falta de atenção e tudo mais. E eles estão querendo sair da Midway e até procurar ou outra empresa, ou até formar a empresa própria. E aí até que o representante da Midway falou que não é que eles estão recusando a pagar eles, é que eles não podem pagar eles, né? Uhum. Quem tá segurando isso pra pagar não são eles. Se o time do Mortal Kombat sair, aí que vai ferrar tudo, né, velho? Eu acho que a Midway não tem nenhum nenhuma grande franquia tirando Mortal Kombat. Eles não vão levar franquia, porque a franquia é da Midway, não é do time. Tá, vai ficar com a Midway, vai botar um público novo, vai mudar mais uma vez Mortal Kombat, que já é uma série totalmente deformada do que ela era. É, total, né, velho? Não, porque pra mim a Midway é aquela empresa que sempre foi uma bosta, mas por causa do Mortal Kombat ela conseguiu se manter no mercado até hoje, cara, porque não tem nada que preste dela. Tipo assim, de vez em quando ela lança um título aleatório que é razoável, né? Pois é. Mas ela nunca conseguiu emplacar uma franquia como tantas outras empresas aí têm. A EA tava reclamando da dificuldade de se produzir para o Emotion Plus devido ao excesso de sensibilidade que ele tem, né? Opa, você sabe como ele funciona, mais ou menos? Tem vários tipos de jogabilidade que tu pode ter e várias tacadas novas, porque tu não precisa mais mirar, né? Agora tu gira a mão e pode dar o mesmo efeito sem precisar muitos comandos. Pro pessoal que já joga Ghost, que já conhece essas tacadas, vai ser muito mais fiel o jogo, a realidade, porque ele pode, a mesma técnica que ele tem no campo verdadeiro, ele vai ter no videogame. Só que eu acho que o cara que tem dinheiro pra jogar Ghost... Cara, ele pois tem dinheiro pra ter um lacaio pra andar com um guarda-chuva atrás dele em dia de chuva e não precisa ficar dentro de casa pra jogar Wii, cara. Pois é o que eu te falei, tipo, tá certo, se eu fosse um jogador de tênis quebrar a perna, eu ia ficar jogando no Wii enquanto minha perna tá quebrada, tá, tudo bem. Mas isso é uma questão de minoria, assim, sabe, tirando isso. Total. O cara que exige essa precisão tão grande, assim, no jogo de esporte do Wii é um cara que provavelmente já joga esse determinado esporte. Vai ser interessante só se tiver como você colocar o For Dummies lá, tipo, o Wii Sports, e esse daí também, né, esse modo mais hardcore ser um bônus, né? Ser um extra. Eu acho que tá fugindo do público-alvo, que é tanto o Wii como videogames em geral, né, cara? Pessoas muito esportivas, vocês não costumam usar tanto videogame assim. Pode ser muito legal, eles colocaram um jogo, sei lá, um Zelda, por exemplo, em que você tá jogando lá, né, com o controle do Wii, aí, tipo, você faz uma torção pra um determinado lado, uma coisa muito rápida, e você acessa alguma coisa, uma possibilidade que não existia antes, sabe? Isso eu acho que pode ser uma coisa muito legal, assim, as suas jogadas ficam mais automáticos, ficam mais ágeis também. Só que pra esportes eu não acho que é uma ideia tão boa, não. Ah, pois é, pra esportes você já pode fazer na vida real mesmo. É. Ô, Pablo, você sabe precisamente qual a mensagem que o Wii Fit te fala quando você é obeso? Assim, me desculpe, mas você é obeso? Ele tem duas. Quando tu não é muito gordinho, ele fala que tu tá só diz, assim, só dá uma reguinha mostrando como é que tu tá e do lado da palavra de onde parar, assim, sabe? Pô, se passar do verde é porque já tá oversize, ficar no vermelho, ele se dá como obesidade mesmo, escreve que é obeso. Tá. Aí depois ele fala que, vamos reverter isso, fazendo um conjunto de exercícios. Ô, Fred, pra ser uma imagenzinha, é assim que aparece. Isso mesmo, exatamente isso. Ó, esse aí, ele tá acima do... Cara, muito legal. E a última notícia que eu tenho aqui é sobre Team Fortress 2, novamente, jogo mais badalado da Valve aí no momento, que já teve vários updates lançados, né, pro Heavy Machine Gun, e o último que teve foi pro Scout, né, o energético, e aquele taco novo de madeira, né. E agora foi confirmado que a classe Sniper também vai ganhar novos updates e achievements. Greg Sherling, executivo da Valve, disse que já tem outro update em andamento, que será lançado depois que o update do Sniper for instalado, né, na versão de computador. Também tem um problema que o pessoal tava reclamando que vai ter atualização também para 360 e PlayStation 3, e a Valve anunciou que no 360 existe um problema grave em alocação da memória interna do videogame para botar o update. Né, a questão de, mas o meu HD tá livre. Não, é da memória RAM mesmo do console, do cachê dele. Mas dizem que o problema mesmo é mais em otimização do código fonte do jogo, que tá totalmente adaptado pra PC, e que se alguém quisesse perder tempo lá e consertar o código fonte, daria sim pra botar a atualização, porque na verdade o jogo roda no limite do console. Então alguém teria que reescrever e estruturar o código-fonte voltado pro 360. E no PlayStation 3, o problema é simples, mas complicado. O problema é simples por quê? Porque tem memória sobrando no console, porque isso não seria problema de trazer atualização. O problema é que a Valve não tem ninguém com experiência pra adaptar o título pro PlayStation 3. É, porque quem adaptou pro PlayStation 3 foi na verdade a EA, né? Que chegou lá e pegou isso. O Team Fortress e ela mesma fez o port. E já tem aquela famosa dificuldade possibilidade de se fazer coisas pra PS3 mesmo, né? Ah, já é maior. Aí talvez se preocupou só em levar o título pro PlayStation 3 e não deve, sei lá, no contrato não deve dar suporte pras atualizações, né? Sinceramente, né, cara, a versão de PC, pelo menos, é uma das melhores compras que alguém pode fazer, né, velho? Um dos jogos mais renováveis aí, de todos os tempos. Nossa, com certeza. E sem contar que também o port de PC pra Xbox é muito mais fácil que o port de PC pra PS3, né? É, isso é verdade. Só que as pessoas vão ficar tranquilas que o update do Sniper não é a jarra de urina, já foi anunciada. Aquilo foi só o 1º de abril mesmo. Ah, cara, sério? Puta merda. Seria a melhor atualização de todas. Tá, e aí tem jogar a jarra de urina nos caras? Sim, é a urina dos mestres australianos e tudo mais. Ah, tá. Legal, cara. Legal. Ou então seria mais foda ainda se no final fosse exatamente a atualização. Não fosse só o 1º de abril. O 1º de abril foi falar que aquilo não era verdade, né? Então, o nosso Download News episódio 32 vai ficando por aqui. E mission failed. Your BMI indicates you are obese, so focus on watching what you eat and lowering your BMI, Pablo. Ai, minha, ele tocou no meu, cara. Ah, o cara veio ali, cara, já veio com inglês pra macarrone e não toca no meu, cara. Pô, cara, nós somos humilhados nesse slide. Ô, Pablo, a Nintendo está querendo o seu bem, cara. Que nem curso japonês, sempre tem três pintas diferentes de tudo que é curso japonês que tu for no mundo, tá ligado? Todos, não importa o que fizer. Primeiro vai ser aquele cara ou aquela guria que tem um namorado japonês ou uma namorada japonesa, e aí ele sabe frases prontas, e aí ele fica dizendo assim, a professora diz assim, olha, agora pra perguntar as horas, tu vai falar assim, nandesuka? Aí, não, que minha namorada diz que não é assim, sempre tem um idiota que faz isso. O segundo é aquele cara mais intrometido e o cacete que tá lá, não sabe por quê. Ele pensou em fazer inglês, aí pensou que nem mercado de trabalho, né, pra que inglês? Um monte de gente já sabe inglês, fazer outra língua, sabe? E ele sempre fica atrasado na história, não entende porra nenhuma. E o terceiro é o filho da puta que vê anime. Cara. Porque o pau no cu, ele chega lá, ele sabe um monte de frase que ele não sabe o significado. O pior é quando ele sabe as frases idiota. Por exemplo, ele não sabe perguntar quanto é que custa o ônibus, mas ele sabe falar, eu vou te derrotar. Isso deixa mais puto. Tipo, ele não sabe perguntar onde é que fica o aeroporto, mas ele diz, pagará muito caro por isso. Esse é o pior. Ninguém tá vendo Fantástico, do cara que sobreviveu a duas bombas nucleares. Meu Deus. Não. O Japa tava em Hiroshima, aí explodiu a bomba, ele... Ah, tô vivo, vou fugir daqui, isso aqui é perigoso! Foi pra Nagasaki? Isso! Explodiu lá de novo e o cara tá vivo. Sério? Juro, tá dando fora na TV, ninguém... Ele foi porque ele tinha parentes em Nagasaki, aí ele tipo, porra, Hiroshima tá foda, explodiu uma bomba pra lá. Aí explodiu outra, e ele sobreviveu as duas. Que loucura. Ah, cara, eu não moro na mesma cidade que ele, mas nem pagando, velho. Pô, sei lá, eu acho que os Estados Unidos queriam matar é ele, né? Tipo, vou matar ele, não, joga uma bomba nuclear que não tem erro.